que são deuses com poder na mão de causar a morte, horror, a dor, destruição. Deve estar tudo certo, as hienas vão fazer o seu deserto. Deve estar tudo certo, as hienas vão fazer o seu deserto. As hienas vão fazer o seu deserto.